venceu em Braga o ABC por 37-25 em encontro da 8ª jornada da fase final da Liga, o suficiente para revalidar a conquista do troféu. Os azuis e brancos entraram a todo o gás, Dário Andrade e Ricardo Moreira foram altamente eficazes na hora de alvejar a baliza defendida por Hugo Figueira. Para além do ataque, o Porto mostrou ser exímio a defender. Foi sem surpresa que conseguiu construir uma vantagem confortável sobre o ABC. Ao intervalo, os agora bicampeões nacionais já venciam por 10 gols de diferença, 20-10. Na segunda parte foi mais do mesmo. O Porto conseguiu ter a diferença de 13 gols para os bracarenses, a maior do encontro, com destaque para Pedro Spínola, que foi o melhor marcador do jogo. Do outro lado do campo, os guarda-redes Hugo Laurentino e Jerkovic estiveram em bom plano, parando várias intenções de golo do ABC. Foi o 15º título para os portistas, a 2 jornadas do fim da prova, e quando ainda tem em atraso o embate da 7ª ronda. O Sporting continua a ser o clube com mais títulos, soma 17 troféus conquistados. Vamos então aos resultados completos dos jogos realizados todos ontem. Madeira Sade 28, Sporting 26, ABC 25, Porto 37, Benfica 32, Belenenses 25. Porto é primeiro com 48 pontos, já campeão. ABC, Madeira Sade e Belenenses têm 41, Madeira Sade, no entanto, tem menos um jogo realizado, Benfica 40 e o Sporting agora é o último, tem 38 pontos, também com menos um jogo realizado, tal como o Benfica. Portugal é o novo campeão do mundo dos 20 km marcha femininos. A equipa portuguesa conquistou hoje no México o ouro coletivo da Taça do Mundo da especialidade. As atletas lusas conquistaram 13 pontos, ficando à frente da Espanha com 22 e da China, que somou 32 pontos. A nível individual, Vera Santos foi a melhor. Ficou no segundo lugar, conquistou a prata, a 11 segundos da vencedora, a espanhola Maria Vasco. Inês Henriques ficou com o bronze e Ana Cabecinha em 8º lugar. É a primeira medalha de ouro coletiva de Portugal na história da marcha. A seleção masculina teve uma prestação mais modesta, ficou no 8º lugar. O Liceu da Corunha venceu a Taça Séries em hóquei patins. Na final desta tarde, em Torres Novas, os espanhóis bateram o Pati Blanés por 7-2 e conquistaram o troféu pela terceira vez no historial. A equipa galega, com o português Ricardo Barreiros no 5 inicial, já vencia ao intervalo por 3-0, consolidando o triunfo no segundo tempo com José Lamas a ser a figura do encontro, apontou um hat-trick. Ontem, nas meias-finais, o Blanés eliminou o Benfica por 3-2, apenas no prolongamento. A equipa portuguesa até partia como favorita, esteve na frente por 2 vezes, 1-0 e 2-1, mas acabou por ser derrotada na morte súbita, a 1 minuto e meio do final, quando já se adivinhavam as grandes penalidades. Na outra meia-final, também ontem, o Liceu da Corunha bateu os vizinhos espanhóis de Igualada por 2-1. Benfica e Porto estão a uma vitória da final da Liga Portuguesa de Basquetebol. Lisboetas e portistas averbaram hoje o segundo triunfo nas meias-finais, ao vencerem o Vitória Guimarães e o Alvarense, respectivamente. No segundo confronto da série de jogos à melhor de 5, o Benfica, campeão nacional em título, voltou a impor-se ao Vitória Guimarães por 94-64 no Pavilhão da Luz. O Porto repetiu o triunfo em Ovar, recorde-se que o Alvarense ficou no segundo posto na fase regular, desta feita ganhou por 1 ponto de diferença, 75-74. Na primeira jornada realizada na sexta-feira, o Benfica ganhou ao Guimarães por concludentes 102-78, o Porto derrotou na altura ao Varense por 69-66. A terceira ronda está programada para sexta-feira, dia 21. No campeonato feminino, já há campeão. O Vagos venceu hoje o quarto jogo da fase final do play-off contra o Olivais Coimbra por 58-50 e conquistou a Liga Feminina em casa das campeãs do ano passado. No futsal, o Sporting perdeu no primeiro jogo dos quartos de final. O campeão da fase regular entrou com o pé esquerdo nos playoffs, perdeu em Alpendurada após grandes penalidades. O Sporting esteve a vencer por 2 vezes durante o jogo, mas acabou por ceder um empate a 2 bolas. Nos momentos decisivos foi o Alpendurada quem levou melhor, com o Sporting a falhar 3 grandes penalidades. 2 defendidas por Alex e 1 bola enviada à barra. Os marcoenses converteram todos os penaltis. Vamos então aos resultados completos dos quartos final, que são disputados à melhor de 3 jogos. Alpendurada 2, Sporting 2, com vitória por 4-2 nas grandes penalidades para os marcoenses. Boticas 3, Belenenses 5. Fundão 4, Benfica 4, com o Benfica a ganhar por 8-7, também nos penaltis, vitória difícil. E Freixeiro 5, Instituto Dom João V 8. Hóquei Patins, o Porto já campeão, deu uma pequena ajuda ao Hóquei de Braga. Perdeu por 10-5 no Minho. Apesar de campeão, não deixa de ser uma notícia, a derrota do Futebol Clube do Porto. Na luta pelo segundo lugar, Juventude Viana, Candelária e Oliveirense venceram. O Benfica ainda não jogou devido à participação na Taça Séries. Resultados completos, Hóquei de Barcelos 3, Oliveirense 6, Passo de Arcos 6, Oeiras 4, Gompilhares 3, Juventude Viana 8, Académica de Espinho 4, Porto Santo 0, Hóquei de Braga 10, Porto 5, Candelária 7, Valongo 1. Na quarta-feira, às 9 da noite, jogam Física e Benfica. Na classificação, o Porto, já campeão, tem 61 pontos. A Juventude Viana é segunda com 47. Terceiro, Candelária com 45 pontos. De volta ao atletismo, Jéssica Augusto e Inês Monteiro subiram hoje ao pódio da Great Manchester Run, na Grande Corrida de Manchester. Na prova mítica em Inglaterra, Jéssica foi segunda e Inês Monteiro terceira na prova disputada na manhã de hoje e que foi ganha pela etíope Verkhanesh Kidane. Na corrida masculina, ganha pelo também etíope Anna Gebrselassie. Os portugueses Rui Silva e Luís Feiteira foram quarto e oito classificados, respectivamente. Também em Manchester, Francis Obiquell foi segundo nos 150 metros. O mais rápido foi o norte-americano Sean Crawford. Antena Web da Música. Mas ora vai acima, ora vai abaixo. Ora vai ao centro, desta já me sabe, esta já me sabe. Mas eu não me ligo, ora volta abaixo, ora volta ao cima. Música. Que a vida é uma só, não volta atrás. Mais música. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando mira el fruto del cerebro humano, cuando mira el bueno tan lejos del malo. Antena Web. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. Na Antena Web existe um espaço dedicado aos grandes nomes da canção portuguesa. Autores, compositores, cantores, instrumentistas e outros artistas tem o seu momento em Canto Português. Um programa dedicado ao melhor da canção lusitana. Canto Português. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 22, aqui na Antena Web. Antena Web, rádio à sua medida. A cada dia que passa, há mais vítimas nas estradas portuguesas. Se não quer fazer parte das estatísticas, conduza com prudência. Um conselho, Rádio Antena Web. Sonoplastia. Organização e realização de eventos. Aluguer de som e luz. Promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços, ao lugar de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221, pelo e-mail geral@sonoplastia.com. Ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. é um mundo do futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. Inter Milão foi campeão em Itália. A equipa liderada por José Mourinho conquistou hoje o campeonato italiano depois de vencer por 1-0 no terreno do Siena em jogo da última jornada do Calcio. O argentino Diego Milito voltou a ser decisivo para a festa da equipa de Milão. O avançado marcou aos 57 minutos o único gol do jogo no terreno do Siena. O treinador português alcançou assim o seu segundo título em 2 anos em terras italianas e deu mais um passo para poder concretizar uma tripla histórica. No sábado pode conquistar a Liga dos Campeões. A Roma cumpriu vencer no terreno do Kiev por 2-0, mas não conseguiu impedir que o Inter conquistasse o 18º Scudetto da sua história, o 5º consecutivo. Em Espanha, o favorito também se impôs. O Barcelona sagrou-se hoje campeão, goleou em casa o Valladolid por 4-0 com 2 golos de Lionel Messi. À partida para a última jornada, a equipa catalã dispunha de 1 ponto de vantagem sobre o Real Madrid e acabou com 3 pontos de diferença. Isto porque o Real, de Cristiano Ronaldo, precisava sempre de um melhor resultado que o Barça, não foi além de um empate a 1 bola no campo do Málaga. O Málaga, que assim evitou a descida de divisão, relegou o Tenerife e, precisamente, o Valladolid, formações que nesta última ronda se juntaram ao Jerez na lista dos promovidos. Em Inglaterra, uma semana depois de ser campeão, o Chelsea conquistou a taça. Na final disputada no Wembley, o Chelsea ganhou ao Portsmouth por 1-0, golo de Didier Drogba. Apenas 2 notas de curiosidade sobre este jogo. Só na primeira parte, o Chelsea enviou 5 bolas ao poste da baliza de David James, ao poste e à barra, mas mesmo assim venceu. Foram assinaladas 2 grandes penalidades, mas nenhuma delas foi convertida, uma para cada lado. Na Alemanha, também final de taça. O Bayern Munique, o outro finalista da Liga dos Campeões, ganhou o Werder Bremen por 4-0. Gols de Robben, Onlitz, Ribéry e Schweinsteiger. Assim, tanto o Bayern como o Inter podem conquistar campeonato, taça e Liga dos Campeões na mesma época futebolística. Já na quarta-feira, os também espanhóis do Atlético Madrid conquistaram a Liga Europa. Na final da primeira edição da prova, a antiga Taça UEFA, o Atlético ganhou aos ingleses do Fulham por 2-1 após prolongamento. Em Hamburgo, na Alemanha, o uruguaio Diego Forlán foi a grande figura do encontro. Apontou os 2 golos do conjunto comandado pelo ex-técnico do Benfica, Quique Flores, o segundo e decisivo aos 116 minutos. Na primeira parte, o Atlético adiantou-se aos 32, com o primeiro tento de Forlán, mas aos 37 minutos, o galês Simon Davis estabeleceu a igualdade. Com o triunfo, os colchoneros, que vão ainda disputar a final da Taça do Rei, passam a contar com 3 troféus internacionais, depois da Taça das Taças em 72 e a Intercontinental em 74. O Futebol Clube do Porto não teve um dia feliz na Super League Fórmula. Álvaro Parente não esteve bem na Holanda, a segunda ronda da temporada, foi obrigado a abandonar nas 2 corridas. No circuito de Assen, Parente foi 11º classificado na primeira corrida, apesar de ter tido alguns problemas mecânicos que o impediram de disputar os últimos minutos, e na segunda, protagonizou um despiste logo na primeira curva, não conseguiu continuar. O piloto portuense, que defendia o segundo lugar na geral, somou apenas 23 pontos, fez cair o Porto para a 9ª posição, com 93. Por seu lado, o Sporting alcançou o 5º lugar da segunda corrida, depois de não ter passado da primeira curva na prova inaugural. O espanhol Borja Garcia, defensor dos Leões na competição, partiu da pole position na segunda corrida, beneficiando a grelha invertida, mas acabou por perder a liderança na 12ª volta para o Olympiacos. Desceu para a 5ª posição após uma paragem nas boxes. Na geral, o clube de Alvalade ocupa agora a 10ª posição com 74 pontos. O vencedor da ronda holandesa da Super League foi o vizinho Anderlecht, os belgas. Venceram uma corrida e venceram também a final. O Tottenham continua a liderar a geral, com 188 pontos. Das 4 para as 2 rodas, Rui Gonçalves foi 13º classificado no Grande Prémio da Catalunha do Mundial de Motocross Classe MX1. Na primeira manga, Gonçalves foi 16º após ter rodado no top 10 nos instantes iniciais, mas na segunda saiu no 16º posto e volta após volta foi ultrapassando alguns concorrentes, terminou no 12º lugar, valendo assim a 13ª posição no geral com 14 pontos. Panel Leoc garantiu a vitória na classe com 7º e 1º lugar na primeira e segunda mangas, respectivamente. David Filipartes foi 2º e Max Nagel 3º. Na classificação geral, um líder continua a ser, no entanto, António Cairoli, com 214 pontos. Nagel tem 198, Filipartes tem 171. Rui Gonçalves é agora 20º, com 38 pontos. No ténis, hoje foi dia de reencontro entre os dois melhores jogadores do mundo da atualidade. Rafael Nadal conquistou o Masters de Madrid ao derrotar na final Roger Federer em 2 sets, 6-4 e 7-6 com 7-5 no tie-break. Com este triunfo, Nadal passou a ser o tenista com maior número de vitórias em torneios Masters. Tem agora 18 triunfos. Tornou-se também no primeiro jogador a vencer os 3 grandes torneios de preparação para o Roland Garros, depois das vitórias em Monte Carlo e Roma. Imbatível nos pisos de terra na presente temporada, o espanhol de 23 anos fortaleceu assim o estatuto de grande favorito à vitória em Paris do Grand Slam francês. Esta foi ainda uma vingança pela derrota na final do ano passado, perdida precisamente para Federer, naquele que foi o último embate entre ambos até hoje. O suíço e o espanhol já não se encontravam há praticamente um ano. Também nas 4 rodas, Marco Weber venceu o Grande Prémio do Mónaco. A 6ª prova do Mundial de Fórmula 1 não teve muita história para contar, lá na frente, isto porque o australiano correu praticamente sozinho nas ruas do Principado. A Red Bull voltou a estar em destaque, o alemão Sebastian Vettel ficou no 2º posto, o último lugar do pódio foi ocupado pelo polaco Robert Kubica, em Renault. Fernando Alonso acabou por ser o piloto em maior destaque. Ontem o espanhol da Ferrari teve um problema mecânico na sessão livre matinal, que o impediu de participar nos treinos cronometrados, por isso partiu do 24º e último lugar da grelha. Mesmo assim, Alonso preencheu a corrida praticamente com ultrapassagens e conseguiu chegar ao 7º lugar. Vamos então à classificação, os 10 primeiros, os que pontuaram, Weber, Vettel e Kubica, depois Felipe Massa da Ferrari, Lewis Hamilton da McLaren, Schumacher da Mercedes, Alonso da Ferrari, Nico Rosberg também da Mercedes e os dois Force India, Adrian Sutil e Vito Antonio Luzzi. Na classificação geral, Weber e Vettel têm 78 pontos, Fernando Alonso é 3º com 75. Sem surpresas, a Red Bull é a primeira nos construtores, com 156 pontos, mais 20 que a Ferrari, a McLaren tem 129 pontos. Algumas breves para fechar, o presidente da candidatura inglesa à Organização do Mundial de Futebol de 2018, David Treisman, demitiu-se depois de alegadamente ter feito acusações de corrupção contra a Espanha, que partilha a candidatura com Portugal, e contra a Rússia. Treisman, que também preside a Associação Inglesa de Futebol, afastou-se depois do jornal The Mail on Sunday ter publicado afirmações suas, nas quais David Treisman sugere que a Espanha estaria disposta a renunciar à sua candidatura ao Mundial de 2018 e a apoiar a Rússia, caso os russos ajudassem a subornar árbitros no Mundial deste ano na África do Sul. A Coreia do Norte, adversária de Portugal precisamente na África do Sul, perdeu ontem com o Paraguai por 1-0, no primeiro encontro de preparação para ambas as equipas. Em Nyon, Suíça, o único gol do Paraguai, ainda sem benfiquista Cardoso, surgiu apenas a 5 minutos do fim por Roque Santa Cruz. O avançado fangueiro rescindiu com o Beira-Mar e vai representar o Hanoi do Vietnã. O anúncio foi feito pela formação aveirense, que na próxima temporada vai militar no escalão principal do futebol português. A australiana Jessica Watson, 16 anos, chegou ontem a Sydney, tornando-se o navegador mais jovem a dar a volta ao mundo em solitário, sem escalas e sem assistência. Milhares de pessoas aguardavam o final da viagem de 7 meses e aplaudiram Jessica à sua chegada. Após uma aventura épica em que enfrentou ondas de 12 metros e venceu as saudades de casa e os críticos que vaticinaram que ela nunca regressaria viva a casa. Jessica Watson aportou na Opera House, um ícone da cidade de Sydney. Foi a última notícia da edição de hoje, domingo, dia 16 de maio, do Desporto Antena. Como sempre, voltamos na quarta-feira às 8h15 da noite. Até lá!